Nas ruas me criei, em meio a tanta carência, só serviu pra mostrar que não vim ao mundo à toa. São Paulo, nosso lugar, terra da garoa. Eu sei que eu tudo posso no que me fortalece. Sai. Exatamente isso que vem dizer o meu rap. Se você quer, você consegue, FFDR, mano. Notórios Big e Tupac morreram tentando. Quantos de nós se deixa levar pelas dificuldades? E já não sonha com casa própria nem faculdade. Mas estou aqui pra te dizer que seja você quem for, acredite em si e em si se dê valor. Porque você é filho do dono do ouro e da prata. Então levanta a cabeça e enfrenta a batalha. A meta é essa, foco no objetivo. Diga, vai, primo. Diga, eu quero, eu posso e eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Em mim acredito, nessa ideia insisto. Eu quero, eu posso e eu consigo. Me perdi na escuridão do crack. 15 anos me vendi, tio, isso foi desastre. A vida bandida promove caminhos de dor. E de repente uma mistura de mendigo com narcodependente. Em cada beco um pensamento, em cada quebrada uma maldade. Pai, Jesus invadiu minha trajetória de verdade. Te fez enxergar o sobrenatural. Te lavou com sangue de uma forma especial. Saiu o limbo do inferno, saiu o império do cão. Hoje eu vivo tranquilo, buscando sempre unção. E na história da perseverança clássica de Deus, eu prefiro ser homem do que morrer como ateu. Me chamou, me lavou, me comprou, ele é rei. Eu me rendo em seus braços e digo amém. Até o juízo final, celebrarei o teu nome. Até o juízo final. Acredito nessa ideia, insisto. Eu quero, eu posso e eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Sei que vou alcançar todos os meus objetivos. Eu quero, eu posso e eu consigo. E no corre louco atrás de um troco tentaram me parar. Com palavras que vêm na intenção de derrubar. Mas como Davi, em frente ao gigante, fui confiante. Pois sabia que em caso de derrota teria minha revanche. Olho pra trás, vejo tudo que já trilhei. Os discos que gravei, as rimas que mandei. No disparatino lembro também dos que ajudei. Que eram Judas e da trairagem eu não escapei. Mas tá firmão, olha quanto tempo se passou. Somente os de verdade aqui ficou. A vocês agradeço de coração, rapaziada. Deixa os rouba-brisa achar que não vai dar nada. Desde os tempos da senzala tem sido assim. Hoje eu sei quem trama, hoje eu sei quem tá por mim. Então vai, dê seu grito de liberdade, Patrícia. Diga, diga, eu quero, eu posso e eu consigo. Eu quero, mano, por mais difícil que pareça, irmão, por mais fraca que seja a luz, acredita, você quer, você pode, você consegue. Acredita na força dos seus sonhos, parceiro, porque sonhos não envelhecem jamais. Acredita, mano, acredita, vai com tudo, mano, mete as caras. Ei, minha irmã, acredite, tudo é possível, tudo é possível. Acredito nessa ideia, insisto. Eu quero, eu posso e eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Sei que vou alcançar todos os meus objetivos. Eu quero, eu posso e eu consigo. Bye.